quando você vai rodar comigo. Então eu quero ver você dançar. Eu tô disposta a acionar o que se dane, mandar tudo pro ar, jogar o meu passado inteiro fora em um instante. E agora eu sei aonde é que você costuma estar. Levar isso pra frente é ainda mais frustrante. No trabalho escondido, pro rolê, chegando em casa sempre tarde. Você com o mesmo chavãozinho que me ama e me engana. Das mentiras que você falou, eu apresento no detector. Meu instinto feminino, meus conselhos, o meu bom senso. Você foi no detector, mas foi você quem se entregou. Deu o peso da batida, devorar suas mentiras. O jogo derrubou o jogador, mas foi você quem se denunciou. Mano, você vai